Olha o medley da GDK, é. Oi! É sem massagem. Vitor Fumê, rolando vários raps, só no último volume, escutando o Felipe Red. Do jeito que elas querem, eu tô marrento demais. O Nilo é sagaz, é o que te satisfaz. Várias donadinhas no contatinho do pai. Várias donadinhas no contatinho do pai. Várias donadinhas no contatinho do pai. Várias donadinhas no contatinho do pai. Várias donadinhas no contatinho do pai. Várias donadinhas no contatinho do pai. Várias donadinhas no contatinho do pai. Várias donadinhas no contatinho do pai. Que o pisquilo é bom demais. Comentou com a zambica. A rochadeira é bom demais. É bom demais. É bom demais. É bom demais. Swinga! Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Quebra, quebra. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, pô. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Tuku tchá tchá, tuku tchá tchá. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Eu tô chegando, hein? O que é isso, hein? De coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein? O que é isso, hein? De coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein? O que swing gostoso é esse, pisquila? Oh, vai se apaixonar, tô chegando, hein? O que é isso, hein? De coisa louca, hein? Swing! A melhor violeira da Bahia, Tonguinho! Sua vibe story, a loja dos artistas! Oh, na parte chorei.